O vento em Salvador, 190 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem, pista 190. Salvador, 3805, metros ao menos. 3805, chama centro, Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 95. 3562, contato radar, passando na posição Conde, voe para o Edmonfio para interceptar a chegada a Monfio, QNH 1-0-1-1. Para o Edmonfio, para a chegada Monfio, o TAM 3283 autorizado para o Proa de Elefa. Elefa 3283, obrigado. Celeste 4116. Passou 4116. Chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 895, obrigado. Contorno Mike Eco Delta, vai passar por próximo. Mike Eco Delta, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1964, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Beleza, X-Ray, reportador estabilizado, 964. Controle Salvador, boa tarde, total 9891, decolado na sua escuta, pode aprovar, Dael. Total 9891, contato radar, suba para nível 320, na proite Dael, o total 9891. Subindo para 320, aprova Dael, total 9891. O Xanema é 320, desta via para 2000 pés, QNH 1019. Via 2000 pés, confio em 11, o Xanema é 320. De qualquer maneira, o senhor vai ter que aguardar no farol de Itapuã. Sem problema, aguarda no Itapuã, alguém vem primeiro, tá ótimo. Gente, Mike Cudelo. Torre Azul 4116, boa tarde. 4116, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-90 graus 8 mais. Livre pouso, baixou e travou, 4116. Vem bem aqui, Mike, ali mantém pista 1-7. Aliar e mantém na pista 1-7, tá bem aqui, Mike. Guarulhos, 360. Depois Zulu 10, Brito, depois Zulu 1-6, PHZ. Trive, rota do plano 10, curva direita. Dael, Leda, Motiva, 5402, controle 208. Decimal 95. 395. Na vertical de Itapuã, 1360, fila Salvador, boa tarde, 964, passou em Serra, baixada travada. Gente, aguardando informação de pista livre, vento 1,80 graus, 4 mais. Aguardando pista livre, 964. Decimal 8, alterno 1,26, decimal 0. Recife 283, 360, 10, 3, 2, 3, 4, 10. Boa tarde. Hoje Xanama é 320, autorizado final INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final INS X-Ray, down no zero, reportará no localizador, Xanama é 320. Paulo Salvador, Azul 4116, livrou na Foco Trás. Azul 4116, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportará a sua Juliette, 4196. 4. Mike Eco Delta, visual com Boeing 737 da Gol na final do 1-0. Afirmativo. Prossegue a retaguarda do mesmo, aguarda para girar base final da 1-7. Mantenha a perna do vento da pista 1-7. Dando passagem ao tráfego na final da 1-0, aguardando para girar a base. Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta ainda aguardando, tá na aeronave aqui na curta final da 1-0, aguardando para girar a base. Mike Eco Delta. Siga Juliette, Bravo Delta. Também aqui, Mike, livre decolagem da 1-7, o vento 1-80 graus, 7 nós, informa o tráfego Sikorsky. Helicóptero à sua direita, na perna do vento da pistola 1-7. Bravo Delta, aguarde um minuto, copy. Tipo 5490, livre pushback, saneamento, chame táxi. Mandou atenção. Confirme. Negativo. Mike Eco Delta tá quase girando base para pousar no 1-7. Detap. Portão 08, 4116. No 964, solo 1219. 219. Autoriza a base do Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, livre gira base, reporte trem checado na final do 1-7. Gente, já está embaixo travado, vai chamar na final o Mike Eco Delta. 64, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. No controle 1208. 208, a terra grátis, Mike. Confirmando no novembro aqui, Mike, mantenha a minha escuta até o cruzamento da pistola 0. Mantenha a escuta, Mike. Para pouso final, Kilo Serra Lima. Tráfego avistado, livre pouso 1-7, vento 1-80 graus 8 nós, cheque o trem. Trem baixo travado, livre pouso 1-7, como é que é cuidado? 344 de Salvador até 50 milhas, onde propõe modificação, segue visual nível 055, decola da 1-7 com a primeira curva à esquerda, perfil de subida Momo, Cogbo, após direto. O transpondo 5155, frequência do controle 120 decimal 8. Tudo bem aqui, Mike? Evite a final da 1-7, não vem bem aqui, Mike. Repórter, parar, Mike. Confirmando, evite a final da 1-7, não vem bem aqui mais. Evite a final da 1-7, Mike. Juliette, Bravo Delta. O cortejamento correto, condicionamento fax, torre 1-1895. Bravo Delta, prossiga. Autorizado, chama táxi. Tudo bem na 028, na Bambeck Mike. Bambeck Mike, controle 1208. 208, até regresso, Mike. Olimpo 07, acionamento a critério, guarda de minuto cópia. Solo 35490 para o táxi 66 moda, autonomia de 4 horas, alterno Salvador. Autorizado para entrega até o pátio 4. Até a saída do pátio 3, eu posso esperar ingresso no pátio principal. Até a saída do pátio 3, reportará ingresso, 35490. Polo 964, ingresso de LED, portão 02. LED 02, 964. Radar, mil pés, autorizado, prosseguir direto, João Durval, o 96 mais. O 96 mais, que você está? Matou o corredor para fazer sobrevoo em Serra Lagoa, Maquié, com a pés DCT. Fora essa tela. Gente, autorizado, 96 mais. Outro copo, vou checar aqui, seu plano não consta no sistema. Outro 5. Sabe 18, LS X-Ray, Oceaner, PEA 320. Panema 320, chame Torre Salvador em 1 no 8.95. 1895, boa, hoje, chame 320. Boa. 1856 no ponto de descida. Que coisa? Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, estabilizou ILS X-Ray. 320, continua a aproximação, reporte 3 checado, vento 180 graus, 7 nós. Continua a aproximação, Oceaner 6320, trem abaixado e checado. Dando autorização, confirmando o livre pouso, pista 10. O vento continua o mesmo, 180.07 nós. O ajuste 10.11 para o Oceaner 6320. Livre pouso 10, Oceaner 6320. Torre é o trip 5490, boa, próxima ao ponto de espera para ingresso. 5590, mantém o ponto de espera da 90. 5490. 326, acione identificação, autorizado vapor de TAP, desça para o nível 070, que é legal no 09. TAP 070, grato. Sim, é, segue visual, 500 pés até a área de turno. O Netuno 07. Sente o Olimpo 07. Alô. 6142, informação Oscar para Recife. E esse avistar 1885. Prepare a saída Puca, Jamo, Caju. Confirma? 6142, seu Mofalo. Afirmativo, Puca, Aru. Afirmativo, Puca, transição Aracaju. Afirmativo, Puca, Aru, obrigado, tá guardando a cópia, tá na escuta. 507 na escuta para a cópia. E o Quebec será totalmente pronto? Após a passagem livre decolagem, pista 17, vento 180 graus, 10 nós. Rigol 1885, meia milha do externo, estabilizado, pistão do zero. Gente, atento à decolagem de uma aeronave de pequeno porte da 17, não vai interferir com a sua aproximação. É um Bravo November 2 Papá, está iniciando da 17. Agora de minuto, copo, eu vou chegar com a S. Está para 17:15, vou chegar com a S, é o que seu plano. Oceaner 63, correção, o Oxané 6320, solo aos 18, controle, livre à direita, controle de solo 121, decimal 9. Direita 219, Oxané 6320. Zero curva esquerda para o 070 para interceptar o localizador. 070 para o localizador. Quebec Sierra, decolada 118, controle 118, 120, decimal 8, confirmando. 08. Salvador, Oxenero 6320. Oxenero 6320, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Oxenero 6320. Limpo 07 na escuta do solo. Oxenero 6143, tanto cópia. Prossiga. Oxenero 6142, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, o transponder 5414, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, para Caju, 5414, 20. Oxenero 6142, confirma na aerovia Upper Whisky 58. Upper Whisky 58. Atendimento claro, estacionamento pushback. 5 na ponte 5 para o pushback, estacionamento. Oxenero 6315, aguarde para o pushback, estacionamento. Aguarde, atendimento. Oxenero 6320, teve ingresso Texas Juliette para o portão 07. Ingresso Juliette, segue portão 07, Oxenero 6320. Oxenero 6325, correndo com a equipe de solo, após o ingresso do Airbus da companhia, ingressando para o 07, está livre para o pushback de funcionamento, chame táxi. Ok, coordenando com o pessoal de solo, após a passagem do Airbus para 7, está autorizado para o pushback de funcionamento, Oxenero 6325. Limpo 07 na escuta do solo. Para 230, limite radial 290 de Salvador, desça para 3 mil pés, o QNH 109. É, direita 230, confirma descendo para 3 mil, menos 10. Afirmativo. Ânimo autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final, vai chamar estabilizado o policial. Autorizado táxi até a cabeceira 17, porta alinhada pronto, Juliette, Bravo Delta. 04, vou transponder 01, 12, frequência do controle 120, decimal 8. Correia esquerda para 200, limite localizador. Esquerda 200, limite ao loco, 626. Livre táxi até o hotel, pode parar o cruzamento da pista. Oito livrou a pista, bom dia. 185, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, foi 185. Boa tarde, é o TRIP 5490. Boa tarde, TRIP 5490, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo. TRIP para o 200 na Momo, 5490. TRIP 5, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 885. Lima, chame Torres, Salvador, em 118, decimal 95. 118, 95, bom dia, uma boa tarde. Hotel Oscar Zulu na escuta. 5626, curva esquerda para 1140. Autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 1140, autorizado INS X-Ray, pistão no zero, reportará estabilizado. 5626. Oxanema 326, desça via para 2000 pés, Kenegal no 019. Chegando no externo já vai dar separação, porém tem um tráfego da tripla, só retaguarda na distância de 8 milhas. Então, sugiro que o senhor continue na aproximação da 1-0. Se o senhor quiser cancelar e partir para 1-7, o senhor vai ter que efetuar uma base curta. A partir, a gente faz na base curta. Gente, novembro Yankee Mike, frequência livre, quando prosseguir para Feira de Santana, atenta apenas a área proibida de Camaçari, novembro Yankee Mike. Correndo da área proibida, nós vamos continuar com a tela grossa. É. Então, Zulu, acionamento, chame torre 1189. 5490. Presidente Momo, 5490. 017, de freio, tá na cabeceira 17, possibilidade de efetuar a movimentação, prossegue para final da 10, quilo Serra Lima. Positivo, final da 10, o quilo Serra Lima abaixar de trabalho. Para o táxi, estamos com 1730 horas, 4 horas de alterno galeão. 1-0, quilo Serra Lima. Ciente, livre pouso, quilo Serra Lima. Na Gol, ingressando na Juliette para 004. Livre táxi, Zepate 1, Índio, ponto espera, torre 1-1-8-9-5, o altímetro 1-0-1-1. Meia pausa, colega da Gol, Zepate, frente, pausa direita, ponto espera, 2-9. Agora o altímetro 0. Salvador, 6-3-2-0. Oscar Novembro Índio. Olimpo 07 para cruzamento, chame torre 1-1-8-9-5. Agora a posição de transmissão, cheque equipamento de rádio. Autorizado acionamento. Mano, Juliette Bravo Delta vai necessitar de algum auxílio de reboque para retirar a aeronave da posição? Agora baixar travado, 626. Gente, aguardando informação de pista livre. Quilo Serra Lima, solo aos 2000, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Liberando a direita, Lima. Azul, prossiga. Pois ITAP, desça via para 2000 pés, o Kenegal na 09. Após ITAP, desce via. No 09 é o altíssimo. Tiver turno 80 graus 99, se o ajuste no 011 em Salvador, Oscar Hotel Zulu, evitando a final da 17. A final da 17, no 011, ficou a norte, quando você tem que, prossegue com o ProAU, exatamente que eu vou operar na rota do Abacaxi. Gente, então mantém a posição. 5626 da trip, livre pouso, pistão na zero, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso, trip 5626. Pouso, pistão na zero, trip 5626. Corre Salvador, novamente. Agora, boa tarde, Xanier 6315, ponto espera da 10, sempre tráfego da trip. Gente, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto de espera aguardando. Número 326, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Hotel Cicrano. Oscar Zulu confirmando, é Pro Whisky? Pro Whisky, senhor. Gente, evite a final da 1-0. Confirmando, evite a final da 1-0. Tem aeronaves aí na final da 1-0, mantendo 500 pés, evite a final da 1-0. Oscar Hotel Zulu, controle 1208. Confirmando, transponder 01-10. O Oscar Hotel Zulu, controle 1208. 1-0-8, camarada, sendo essa pessoa do Oscar Zulu. Doutor, boa tarde, eu sou o 507. Ciente, após o tráfego da trip, autorizado o cruzamento agilizando, mantém a delta, Olympus 07. 07, tráfego da trip já passou, cruza a pista de imediato agilizando, reportará a delta. Mantenha a delta, Olympus 07. Será delta, 5626, solo aos 29, libera a direita, solo 1209. Direita 1219, graças. A próxima externa aí. Sentirá manter 1000 pés? É, a hora que eu necessitar 1000 pés, a princípio vou manter os 500, se eu necessitar eu chamarei o senhor. Sente autorizado, sobrevoa a Tesca Zulu. Atento, a aeronave passou marcando externo, um airborne, eu corrijo, um foco é 100. Tá ciente de todas as aeronaves externo, a Tesca Zulu. Aproximação, a China é 6326. Livre pouso, 6326. Na Delta, igual conselho que está chegando na alma. Confirme? É o Olympus 07, está na Delta, igual conselho que está chegando na alma. Gente, aguardando o trip após ingresso Alfa, Juliette, Índia para o ponto de espera. Após o trip. Prossegue na sequência da passagem do trip e vai prosseguir via Alfa. Juliette, Patiolo e Índia. Confirme, chamamos a Juliette para ingresso automático? Negativo. Negativo. Chama pronto no ponto de espera da 1-0. Olympus 07. 07. Chamará no ponto de espera da 1-0. Informe Tango Índia, a Infraero está questionando se o senhor está de retorno de missão de transporte de enfermo ou se há um paciente a bordo. Negativo, nós estamos indo buscar um paciente, vai haver a necessidade de ingresso de uma ambulância para pegar a equipe médica e todo o equipamento do avião, ok? Aí a ambulância será necessária na ida e na volta. Sim, será informado, o uniforme Tango Índia. Muito obrigado. Reporte então para iniciar a decolagem, Juliette Bravo Delta. Tango Índia, apenas para informação, sobrevoo no helicóptero antes do marcador externo, variando de 500 pés a 1000 pés, o tipo um Bravo 06, uniforme Tango Índia. Temos aqui. Pesada minha, mantém? É 315, ali mantém. Correção, mantenha a cabeceira 1-0, mantenha a cabeceira 1-0. Sim, mantém o ponto de espera, minha 315? Minha 315, mantém o ponto de espera da 1-0. Direto para a Delta, confirme, vai iniciar a decolagem? Só de cruzar o campo acima de 3000 pés? Grato, livre decolagem, cruzando o campo acima de 3000. Paulo Salvador, Xené 63, 26. Confirma, okay, Xené 63, 26? 63, 26, livrou, não se escuta. Xené 63, 26, táxi de Alfa, chamente da Juliette. Alfa antes da Juliette, 63, 26. Tango Índia, a torre informa que já uma ambulância aguardando o senhor no pátio 4. O senhor teria condições de prosseguir para a pista 17? Negativo, nós vamos pousar na pista 10, estamos na final. Localizador baixar travado, ok? Obrigado pela informação, chame torre 118.95. Bom dia, muito grato. Passou Salvador, voo 9. 1966, controle de Salvador, acione identificação autorizado por de ITAP, desça para o nível 050, o QNH 1019. ITAP da presença, é o 050, o 4 esperando o senhor, uniforme Tango Índio. Copia o uniforme Tango Índio? Jet Bravo Delta decolado aos 3-2, aguardando transferência para o controle. Jet Bravo Delta. Segue para o 1-0, uniforme Tango Índia, o vento em Salvador. 1-40 graus 5 nós, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, confirmando sua ambulância encontra-se no pátio 4. Então, se está no pátio 4, o senhor autorizaria então a 1-7? Afirmativo. Solicite o cancelamento após. Será indicado para o nosso certo. Presente, solicitar o cancelamento. Cancelado aos 3-4, livre girar curva à esquerda, base pela direita, final da nossa 7, a porta embaixo da base. Sim, Coronel. O Lipo 07, na escura da torre? Viro. Em condição de taxiar um pouco mais à frente, mais próximo à aeronave do Oxanel? Uniforme Tango Índia, então, prossegue para a final da 97. Livre pouso, reposte trem checado, vento 150 graus 4 nós. Botaremos a final, passado checado. Pronto, Índia. Juliette Bravo Delta autorizado cruzar o campo. Reporte liberando o eixo da 190. Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Não está aqui pelo 1-6-2-1, obrigado. Ponto zero da pista 1-0? Afirmativo, a aeronave decolou da 1-7, efetuou o perfil da MOMO, teve que manter a proa devido à aeronave que está pousando na 1-7, que ia prosseguir para 1-0, que é transporte de enfermo. Mantém a posição na, no ponto de espera da 1-0. 6315. Vem manter a posição, o senhor é 6315. Para final da 1-7, baixar travado, uniforme Tango Índia. Livre pouso 1-7, uniforme Tango Índia. Índia. Após etapa de via para 2000 pés, Canadá 1011, autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Pode estar para 2000 para completar o X-Ray, poderá estabilizar no localizador, vou falar. 028. Irá reportar, acione identificação autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050, o QNH 1-0-9. Back até o Pat 4, autorizado backtrack, taxi pela pista, uniforme Tango. 490, chama o centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 5, 2, 5, 4, 5, bom, 5, 2, 5, 4, 5, 0. 1, 3, desça para o nível 070. Controle Salvador de Papa Tango, Bravo Delta. Jet Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 060 na saída Momo. É, Momo, mantém o perfil? Tem um pouco de paciência. Chame o 1219, agora será atendido, com certeza. Sentado, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Xané 6315, a linha e decola pista 10, vento em Salvador, 180 graus, 62 regionais. Xané, decolado, 10, o tipo 1 Bravo 06, o gol no 966. Informação, 438, guarde 1 minuto, cópia. Eu estacionar a frequência livre, informação da FRL que a ambulância se encontra no pátio 4. Solo, Xané 6142, Xano Gate 3, pushback e acionamento. Xané 6142, teve pushback e acionamento, chame táxi. Zero ataque, 6142. Gente, aguardando, olha pro 07. O 07 ali e mantém pistão no zero. É 315, decolado aos 40, controle 908. Salvador, boa tarde, hoje a NERM é 315, Nadael. Nema 315, contato radar, suba para o nível 360, saída da Adael. Ok, 360, primeira fase da Adael, hoje a NERM é 315. Temo, pro Edidal, hoje a NERM é 315. Obrigado. Pulou à frente, realiza o mesmo perfil inicial de saída. Guarde aproximadamente em mais 30 segundos, só a aeronave curvar à direita será autorizada. Aguarde. Está livre, olhei para o 07, autorizada a decolagem da 10, vento 180 graus 8 nós, mantendo por até 3.000. Jéssica Zulu, é o controle. Quando eu tô por 2 minutos, viu, em 500 pés aqui, na vertical do céu. Vento negativo, até Jéssica Zulu, temos tráfego em aproximação para Salvador. Ok, então vamos manter linha, o fio, aguardando a autorização da senhora. Xané 6315, ao controle. Tem alguma possibilidade de, não vou atrapalhar, coordenar para o de Mostra? Mostra? Sente, aguarde. Aguarde. Olimpo 07, decolado aos 43, livre da restrição, coordenando com controle. 1208. agora o controle 208 Olympus 07, confirme montanha reta? Negativo, coordene com o controle. Se o controle autorizar a curva, está autorizado. Positivo, chamando agora o controle 208 e até a volta. Puma 38, autorizado posto seguro, nível 060, via Golf 677, decola da 10 com primeira curva à direita, no perfil de subida coral. O transponder 0260, frequência do controle 120.8. Autorizado prosseguir para área de sobrevoo, área Netuno, Olympus 07. O Olympus 07, autorizado prosseguir para a área Netuno e ascendendo para o 050. Olympus 07. Obrigado, Uno 966, chame torre Salvador em Uno no 8.95. 8.95, obrigado. Força aérea 2710, após etapa dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, QNH-101, autorizado final, ILS X-Ray pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Após etapa dessa via, 20.000 ions, autorizado o procedimento ILS, reportará no lote 2710. Oxanema 315, autorizado proa de Leda, instruções do centro Recife, manter a saída. Ok, confirma a prova de Leda, sendo mensagem, copiou. Afirmativo, autorizado Leda. Ok, autorizado Leda, só para 360, Xaner, 63. Uma 1-3, desça para 4.000 pés, quem negar uma 0-9. 1-3, 4.000 pés. Juliette Bravo Delta, autorizado direto Feira de Santana. Bravo Delta. Não tem ponto esperado no 06142. Puma 38, livre táxi até o hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame torre 118.95 para cruzamento. Cazulu, mantenha 1000 pés, aguarde ainda, o hotel Cazulu. Tá no céu aguardando, quando mais a galera de uns 2 minutos, só uma passada, já era. Mano. Forte na Delta, mantendo a Delta. Desde você é autorizado, informa que estão recebendo o seu modo Charlie, 1400 pés, hotel Cazulu. Não, tá aqui 1010 exatamente na presença. Center. Você é 2710, tráfego 10 horas 1 milha, mantendo 1000 pés, sobrevoo Bravo 06. Paciente, você é 2710. Uno 3, vetoração final ILS X-Ray pista 1-0, curva esquerda, proa 180, desça para 2.000 pés, o QNH 109. 180231. Passagem ao Boeing 737 da Gol, que está na Alfa, após ingresso à retaguarda do mesmo. Segue até o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chama novamente pronto para iniciar a decolagem. O ajuste no 011. O Puma 38 tem condições de chegar um pouco mais à frente e ultrapassar o ponto de espera da Delta? Afirmativo. O senhor pode ir até decolar da Taxiway Delta, de onde o senhor se encontra aí, da interseção Delta. Se o senhor tiver condições, pode efetuar o backtrack e reportar no ponto de espera da Delta novamente. Só da passagem a aeronave da Gol que está na Alfa, taxando em direção à parte principal. Depois, 4-5. Solo Salvador, muito boa tarde. O Azul 4065 para autorização, quente da Papá. Azul 4065, Papá confere, está pronto para cópia? Afirmo, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, veio peso Luna 0, bridge, peso Luna 6, Bravo Teuslu, Triv, e deu após conforme a rota do plano. Fora da 1-0, com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição Motiva. O transponder 5435, frequência do controle 120.8. Autorizado Campinas 340, via Upper Luno 0, Bridge Upper Luno 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e de acordo com o plano. Decola da 1-0, curva direita da Euleda e após a posição Motiva. Aciona 5435 e controle no 20.8, azul 4065. Do 4065, procedimento correto, chama para ferramenta pushback. Chamará azul 4065. Salvador, boa tarde, Gol 2009. Gol 2009, informação em curso Papá, aguarde minuto cópia. 180 palavras, como conseguido. Colo 966, ingresso Juliette para o 09, entende? Segue o follow me no através do 62. Juliette para o 09, seguindo o follow me, 0966. 2009, na escuta para cópia. Adeus. Curve à esquerda para o 140, autorizado final, ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Bomba 1-3, curva esquerda, 140, autorizado ILS, pista 1-3, comportará no localizador. Controle Xuna 6, 142, cruza 1800, Mapuca. PNM 142, contato radar suba para o nível 350 na saída Puca. 350 na Puca, o Xané 142. Quando possível, PRO de Aracaju. Gente, o Xané 142 aguarda. Aham. Adesso cancelou autorizado, subida para 1500 para aí. Guarde Guardião, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, aguardando. Aguarde para uma 38, a aeronave da Força Aérea está prestes a tocar a pistão no zero, pode ser a aeronave pousar, será autorizado. Uno 42, autorizado pro do Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, é 142, obrigado. Bomba 1-3 estabilizado no localizador. Bomba 1-3, chame Torre Salvador em 1-8.95. Para a saída Coral, UF 677, o vento 1-60 graus 5 nós. Boa tarde, bom 967, minha papá, para o Galeão 380. Uno 967, papá, confere, guarde minuto cópia, total de saída da Elia da Morte, vai. Guarda da Elia. 007, o senhor está à esquerda da área noturna, área Netuno. Confirme a radial que deseja manter. Aguarde. Estabilizado no localizador, trem baixado travado. Força aérea 2710, libera a direita, aguardando na taxiway antes de ingressar na Alfa, chame solo em 121.9. Força aérea 2710. A intenção é se afastar no máximo até quantas milhas do VOR de Salvador? Te aguardando informação de pista livre, 1-3. 1-3, aguardando pista livre. Fumar 38, fora de solo. 132, chame controle 120.8, Puma 38, decolado aos 5-4. 120.8 com Puma 38, grato, bom. Rumbo 1-3, livre pouso, pista 1-0, vento 1-90 graus, meia dúzia de nós. Rumbo 1-3, livre pouso, pista 1-0. Tanto ao possível tráfego do November Yankee Mike, no nosso radar ele ainda está próximo a Alagoinhas, mas está prosseguindo para a feira, o Juliette Bravo Delta. O November Yankee Mike é um tupi. Confirmando, vai manter Lauro de Freitas. Delta copiou o controle? Sobre o batalhão de polícia de choque, já para aproximar, para pouso. Falta na final. Fora do solo. Considere fora do solo 55, guardião 02. 55. Lula 3, livre pouso, pista 1-0. A aeronave que decolou é um helicóptero da polícia militar, não interfere com a sua aproximação. Vai litoral norte. 7, Roma 3, suba para o nível 060, saída coral. Puma 38 em ascensão 060, saída coral. Que é com o Delta prossiga. Como é que é com o Delta? Guardião 02, final, batalhão de choque. Ciente, o vento em Salvador, 180 graus, meia dúzia de nós, e o ajuste em Salvador 10, 111, reporte no solo controlado do pátio do batalhão de choque. Solo controlado, é por trás. Otávio Cazulô, vai descer para o 500. Gente, autorizado a descida para 500 pés, Otávio Cazulô. 500 para o Otávio Cazulô. Confirmando, Rumba tem condições de liberar na hotel? Rumba 1-3. Esquerda no hotel, Rumba 1-3, 5-6, solo, ao estacionar frequência livre. Rumba 1-3. Pronto, autorizado Galeão, nível 360, via peso Luno 0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme a rota do plano. Recola da 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, lenda após lenda, posição Motiva. Transponder 5436, frequência do controle 120, decimal 8. 2685 é o Terni, 12545. 2685, Xanel 142, obrigado. Quero curva direita, Tael, linda, pós, posição ótima, Xanel 5465, contra 208. Foram 967, está confirmando, após decolar, em curva à direita. Curva direita, pós, Xanel 967. 967, cotejamento correto, para Xanel 2, pushback. Colona 67, está pronto para o pushback de saneamento no portão 2. Colona 67, aguarde um minuto para o pushback de saneamento. Paulo, voo 2009, está com 53 a bordo, 2 horas e 5 alterna, ponte de couro para o táxi. Voo 2009, livre táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera, chama torre 1-18195, altímetro 10111. Cliente, pátio 1, Índia, torre 1895, ponto 2009. 1967, coordenando com a equipe de solo, pois o ingresso do Moeng da companhia, a ponto espera, ingressando na Índia, está livre para o pushback, saneamento, chame táxi. Após o trabalho da companhia Salvador, 4065, estamos aqui na 8, puxa o saneamento. Pós passagem Boeing da Gol a cauda. O técnico equipe de solo, livre pushback, saneamento, chame táxi. Chama aqui, após a passagem do Boeing, livre puxa o saneamento, equipe de solo, 4065. 1884, pronto, cópia? 84. 1884, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf Mia 77, decolando 0 com primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju, o transponder 5440, frequência do controle 120, decimal 8. 230 para Aracaju, da 10 com a esquerda, Golf Mia 77, decolando via, saída Pucajamo, transponder Caju, 5440, 208, controle 24. Boa noite, 84, Foco Tenor, nível 230, aprovado. 230. Regimento correto, chame quando pronto, o voo no 884. 284. Confirme para controle. Puma 38, se autorizado, tem condições de aproar direto em Ilhéus. Certo, inicialmente mantenha coral, aguarde coordenação com o controle Ilhéus, Puma 38. Ciente, Puma 38, mantém coral, aguarda Ilhéus. Aproximando o ponto de espera, pronto. Azul 4462, acione a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. 70 graus, 79. Alinhar e decolar, dá 1-0, gol 2-0-4-9. Trolley. Vamos ter qual estimado de sobrevoo sobre a região? Perdão. Cargo 1097, acione a identificação, chegada Bonf, desça para 4.000 pés. O ajuste 1019. Na Dois zero zero nove decolado aos 02, controle 208. 208, controle 208. 808 na posição 4, pushback acionamento. Voo no 884, guarde para pushback acionamento, é o número 2 do setor. Mandando 84. 7 mil pés, o ajuste no 011. Informa o tráfego à sua esquerda.